Já escolheram já as notícias já? Já. Eu não sei. Já. Não sei. É, sim. Olhando pra lista, né? Unido, Unite. Here's another one. E tá no ar mais um Bocadora News, o seu, o meu, o nosso. Nossa. Noticiário da notícia. Meu Deus, fiquei triste agora. Nossa, nossa, pô. O noticiário mais irrelevante, né? E estamos aqui com o Nintendista, o... Vai ter Serancar agora no Nintendo Switch, queira você, queira não, Business Cat. Eita, eu tô aqui. O talvez Crash venha para PC, desgraça. O negócio é meter dança. E o sapo dançante queimou, né? Porque agora ele vai dançar. É, com certeza, no ritmo. E eu, o host desse sabagaço, desse noticiário irrelevante, guarda-bela. Pra começar aqui de um jeito diferente, desgraça, puxa sua notícia, já que eu já imagino que você vinha falar já. É diferente, é diferente, vem com a gente, quero ver geral pirar. Essa situação é muito louca. É o jogo do personagem, sei lá, cara. Caralho, pior que rimou, cara. Não rimou, cara, eu forcei demais, mas tudo bem. Todo ano tem o Persona Live, que é um evento onde Atlus, chama os tipo, dublador, os músicos lá envolvidos com a série Persona. Daí eles tocam as musiquinhas lá, os japoneses erguem aquela... Esse bagulho brilhante e eles anunciam algumas coisas novas, assim. Vem os demônios de vestido de piroca também lá aqui no jogo. Cara, tem um side event, assim, que o pessoal fica falando aí, tem, tipo, dois representantes que ficam conversando sobre a série, entrevistando gente que trabalha com a série. E tinha um plush da Mara, né, que é esse monstro piroca, assim, tipo, um plush bem cut. Nem dá pra ver com uma piroca, assim, sabe? Bom, melhor nome, né? O nome desse monstro piroca, né? Mari. É maravilhoso. É maravilhoso. É. Foda-se isso. Bom, a primeira notícia foi que vai ter Persona Q2, que é aquele spin-off do DS que une os dois jogos da série do Persona 3 e 4. E essa é a ideia do primeiro, desse segundo não anunciaram nada, só o logo que dá pra ver que é do Persona 5, né? Que tem aquela cartola, esquema de cores vermelho e preto. E o que importa agora é que são dois jogos de dança. Já teve um spin-off anterior de jogo de dança, que é o Persona 4 Dancing All Night. E agora vai ter o Persona 3 Dancing Moonlight e o Persona 5 Dancing Starlight. Que é basicamente é um jogo de ritmo que eles tá com foda-se em qualquer lógica do jogo e só deixa, bota os bonecos aí pra dançar e já é, cara. Não, depende, pô. Eu acho que o do 3 realmente eles vão tacar o foda-se, mas eu acho que eles se preparam que o do 5 vai ter historinha assim. Caralho, cara, se o 4 teve historinha, cara. Teve, pior de tudo, eu fiquei bolado com isso, cara. Pô, esse jogo deve ser um spin-off qualquer, nossa galera. Aí eu fui dar uma olhada, cara, realmente o jogo tem uma história, cara. Ele se passa, se eu não me engano, acho que alguns meses, acho que um ou dois anos depois do Persona 4, cara, original, e tipo, tem história mesmo. Tipo, caralho, quem faz história pra isso? O engraçado é que, tipo, no Persona 4, pelo menos, a ideia era, tipo, nossa, o cara saiu de trem aqui, né, o final, tipo, final triste, ele separou dos amigos, voltou pra cidade, né, daí entra o spin-off de luta, que o cara volta, eles, né, tipo... Para eles, cara. Você realmente acha que, pô, tipo, o cara tem férias, você acha que o cara não ia voltar pra, pelo menos, na cidade? Não, não, tudo bem, mas, porra, vai se fuder, né, tipo, nossa, aquele final mega triste aí, o cara volta um mês depois, nossa, que triste, hein, puta que pariu. Mas falando em... O pior é o Persona 3, que, pô, é jogo de 10 anos, assim, mas no final o personagem morre e daí, tipo, ele tá aí dançando, cara. Daí não se sabe onde você vai passar isso. Já tô esperando o DLC em que ele vai dançar Thriller, cara. Porque, tudo bem, cara. Faz sentido isso aí, cara. Não importa. Tipo, eu sou uma bosta em jogo de ritmo, assim, em Guitar Hero, essas coisas. Então, pra mim, o que importa nisso aí é as músicas. E Persona 3 e o 5, pra mim, tem uma trilha sonora muito boa. Assim como o 4, mas os remixes do 4 eu achei bem mais ou menos, assim, do Persona Dance All Night lá. Louco, tá falando mal de Persona 4, toma cuidado, hein, cara, você vai tomar Persona rua, hein. Não, mas o Persona 4 de dança lá, eu achei os remixes muito mais ou menos, assim, quero ver desse, mas pelo que já mostrou, assim, do trailer, parece legal. A trilha do 5 é foda, né, cara? Trilha do 5, puta que pariu. É bem foda, né? Eu não sou personeiro que nem vocês. A esse ponto aí eu posso dizer que o pouquinho aqui, acho que 10, 20 horas de jogo que eu tenho, foi porque eu senti. É, né? 10, 20 horas de jogo não é nada. Eu sei. Você é um merda, fracassado, né, o Goku falando pra mim, fracassado. Você falhou nessa missão. Cara, eu acho assim interessante, tipo, tem até vontade de comprar o jogo do Persona 4 lá, o Dance All Night, assim, pra ver como é que é o tempo da parada, apesar de, assim como desgraça, eu ser um cara terrível nesse jogo de ritmo, cara, eu não entendo nada, e fica um monte de botão aparecendo na tela, coisa de maluco, mas, cara, tipo, pelo menos, pelo que eu imagino, tipo, o Persona 5, como o próprio Belo falou, o Jason Man, pô, tem uma trilha sonora foda, e tal, uma trilha sonora até bem atual. Então, tipo, acho que casa bem você lançar um jogo desse, assim, eu acho que não vão nem remixar nada, cara, eu acho que não tem nem porquê fazer isso. Agora, tipo, a grande incógnita é o Persona 3, que até eu e o Cat estavam comentando no grupo do WhatsApp. Cara, até as animações do trailer do negócio estavam meio esquisitas, cara. Então, realmente, esse vai ser o jogo que eu acho que ele vai ser, assim, dos dois, ele vai ser o mais problemático. E querendo ou não, o Persona 3 já tá um tempo longe, afastado, assim, da mídia de alguns dos games, né? Então, tipo, vai ser complicado eles lidarem, assim, com esse jogo. Cara, agora é do 5 a fichinha, assim, vai ter anime e tudo. Não entendo qual que é a complicação, tanto que, porra, lançaram um filme recentemente dessa parada, não é algo que... Não foi recente? Não foi 3 anos atrás, não? Pô, 3 anos não, cara, acho que uns 2, assim, que lançou o último filme, talvez. Mas não importa, é que nem o Persona 4, cara, ainda tá na mente do pessoal, então... A parada que eu percebo pro Persona, até pra gente já falar pra próxima notícia, é que aqui ele é uma parada que vocês gostam pra caraca, mas é um negócio que vem pegando mais agora, né? Por mais que tenha uma galera que elogie pra caralho o 4, era um negócio meio... não era... dentro da órbita de todo mundo, eu posso dizer assim, entendeu? Era uma parada assim, mas o fulaninho ali gosta, o ciclano gosta. Com um 5, isso daí ficou muito... Pô, melhorou bastante, porque já tinha uma fama foda do 4, pelo menos aqui o que eu percebi. O 4 tinha uma fama de ser um jogo excelente e tal, um jogo um pouco revolucionário nessa parte de RPG. E quando veio o 5, então, o nego foi a loucura, foi pra galera, né? E isso lá no Japão, porra, tu vê aí as imagens aí, tem as fotos lá do evento, tu vê que já é do caralho já, né? Que nego já fica louco, o Jorra já escava sempre pela cabeça. E eu não sei se aqui pra gente vai chegar assim, porque realmente é uma parada muito oriental, mas que, pô, com certeza hoje tem muito mais gente que conhece Persona, por causa do Persona 5, de todo o hype, a SEGA por ter pego a Atlus, mas ela fez um trabalho de marketing, assim, na minha opinião, excelente, entendeu? Que levou o jogo até onde ele chegou, né? Vendeu pra caralho, vende até hoje, né? Vamos ver, eu acho que pode dar bom, eu acho que vai ter muita gente que vai jogar essa porra e vai gostar pra caralho, cara. Cat, vamos pular pra sua notícia, fala aí pra gente. Vamos lá, então, a Nintendo... Vamos pular! Pode ir, cara, desculpa. A Nintendo tá com a política aí de esconder coisas úteis pro jogo atrás de pagamento, né? E já foi assim com o Zelda, que muita gente reclamou do modo difícil ser o DLC. E aí agora no próximo Metroid, que vai sair pro 3DS aí em setembro, vai vir com mais 2 amigos. E já tem 2 do Metroid, do Smash Bros. E cada um deles vai desbloquear alguma coisa que vai ser só desbloqueável usando esses amigos. Então não vai ter nenhum outro jeito de conseguir, por exemplo, o modo difícil, ou a galeria de arte, de design conceitual do jogo, ou outras coisas assim que já estão lá. Só falta eles liberarem e por algum motivo tu vai ter que catar um amigo que não tem mais disponível para liberar. Basicamente essa é a notícia. Tinha um raivinho. Senti uma raivinha nessa voz aí, um amigo, se não tem mais disponível, senti que ficou chateado. Ó, já vem aqui. Deixa eu já falar minha opinião. Já falar minha opinião, então. Eu, sinceramente, não me importo, porque... Caralho. Porque, assim, pessoalmente, eu não sou um cara que vai atrás de modo difícil e de extra, assim, de... Pô, eu acho o amigo muito bonito e tal, mas, tipo, pra mim ele é mais um item do que uma utilidade do jogo. Mesmo que eles tivessem essas utilidades aí específicas, eu não compraria um amigo pra isso, sabe? Eu não... Sei lá, eu não é uma coisa que motivaria a comprar a parada. Então... Eu não compraria o amigo que nem teve esse de Zelda, que você botava o amigo em cima e vinha o cachorro, o Link Lobo, né? Não vinha o... É, então, mas baú, esses do Zelda... Né? Não. Esses do Zelda, eles são ok. Só meio que é pouca coisa. Não é coisa nova, tô com uma galeria de arte ali, ou as músicas do jogo. É uma coisa que, tipo, tá ali, é só eles liberar. Tá trancando. Você não se importa com seus coleguinhas gamers que, pô, queriam Não, eu falei que eu não me importo, porque eu não... Mas quando você não se importa, você não se importa. Não, eu sou fui da minha vida. Foda. Tá louco, velho. Olha só, sem hater, sem nada. Esse ponto aí, eu acho engraçado porque a Nintendo foi sempre... Eu Belo, sempre defendi muito os jogos da Nintendo, porque, tipo assim, você vai jogar um Super Mario World. Cara, a dificuldade do Super Mario World é colocada dentro do jogo. Você joga um Mario 64, você joga um Donkey Kong. Era uma parada que a Nintendo colocava muito disso. Tudo chegava lá no Mario World, queria jogar no hard, entendeu? Queria jogar no hard, você ia pegar uma fase mais difícil lá dentro. Você queria jogar no, tipo, no Mario 64, uma fase coisa. E, cara, esse negócio dela, a Nintendo de vez em quando vem fazendo umas paradas que não ficam bem. A mesma coisa de botar aquele preço elevado lá pro Super Mario do celular, entendeu? Eu entendo que, porra, é o Mario, entendeu? Eu entendo que o jogo é bom. Só que, porra, cara, não tinha, sei lá, necessidade, já podia fazer melhor. E a Nintendo de vez em quando é tão cabeça dura que ela nem mudou a parada. O jogo continua no mesmo preço. Tipo assim, ela não fez nada, entendeu? Independente disso, ela não fez nada. O jogo foi o mais baixado, vendeu lá uma certa quantidade. Mais coisa, os amigos realmente são muito bonitos. Foda-se se essa parada aí do cosmético assim. Eu acho que todo mundo que gosta do jogo, e até quem não gosta, tem que assumir que, sim, porra, são fodas. O que tem o Metroidzinho com vidro quebrado é do caralho. É muito maneiro, muito maneiro. Mas, porra, outro problema pra gente aqui, aí, problema da gente aqui do Brasil, né? Que o Amiibo chega aqui no Brasil com preço de, tipo assim, deixa teu rim e eu te dou um Amiibo, né? Que se fosse mais tranquilo, não, na real, ainda era algo. Isso sim, mas assim, a única coisa que me incomoda, isso, assim, me incomoda não, mas que eu acho sacanagem, de verdade, é eles trancar isso no Amiibo, só que não tem oferta, não tem, tipo, na loja pra comprar. Então não faz sentido eles trancar uma coisa que não tem disponível. Isso eu acho meio palha, assim, mas, pô, como eu disse, são coisas que eu não uso lá no jogo de qualquer jeito, então eu não me importo, mas... Eu acho que o Amiibo tinha que vir junto com aquela promoção do McDonald's, tá ligado? Que aí ia ficar muito mais fácil. Pô, era boa, cara, era uma boa. É, McDonald's a R$30, né, cara? Comprar um, meter 30 conto no McLanche feliz por causa do Amiibo, né, cara? Eu já discordo, Belo. Acho que não devia vir do McDonald's, porque os do McDonald's... Olha o atletista, não quer popularizar, ninguém. Né, olha só, o cara é... O Amiibo é bem feito, cara. Os Mac são muito ruins, cara. São muito feios. Fala isso, mas filha da puta deve ter ido lá no McDonald's e comprado a coleção do Mario inteira. Tem que ser mesmo. Aí tá comendo o Big Mac até agora. Fazia tempo que eu não pegava um brinquedo do McDonald's. Quando saiu o negócio do Mario, fui lá e comprei o Donkey Kong. Pô, mas é ruim, você tá velho hoje em dia, cara. Você não tem que pegar brinquedo mesmo, não. Você tem que comprar. Porra, a gente tem que comprar pro mais crianças, né? Deixa a gente os garotos brincar. Não, mas é que tá. O Amiibo teria uma funcionalidade, teoricamente, a gente joga que não é só pra criança. Então não pode ser um brinquedo de criança, que nem do McDonald's, seu amigo. Essa olha é só, que discussão filosófica, não achei que tinha pra esse ponto. Não tem discussão nenhuma, cara. Você falou merda e pronto, cara. Não sei nem porque o Cad tá bolando os altos argumentos. Ele tá certo, mano. Não tem porquê disso, cara. Tá. Tipo, assim, esse era o meu plano. eu só quero ouvir o desgraça aí que é nosso fã de Metroid número 1, cara, a opinião dele sobre isso. Porra, cara, é uma merda. É que nem eu falei, eu queria essa porra, só que eu não tive condição de pegar quando tava na pré-venda. E agora, porra, é um bagulho muito estúpido, cara. Eu pensei, eu vi pela primeira vez, vai ter esses Amiibo do Metroid aí, tu vai poder usar eles pra tu desbloquear conteúdo do jogo. Deu, pô, tu vai desbloquear isso quando tu tá lá com o jogo, tu desbloqueia ele na hora, mas se eu jogar o jogo e fazer alguma coisinha lá, eu desbloqueio esse conteúdo também, né? Não? Não? Simplesmente. Compra o bagulho aí, é tipo uma DLC física, cara. Não, cara, eu não vejo tanto problema assim, não. Tô meio que o cash nessa, depende só do conteúdo que eles colocam, cara. Como, por exemplo, no Zelda, tipo, eram extras, né, cara? Eram mini extras, não eram nada que iam fortemente mudar o jogo. É, cara, sim, eu concordo. Não vejo tanto problema, se foi isso. Não, mas sim. O foda é tipo um negócio, ó. O que vai ter? Vai ter o Metroid Marker, daí, tipo, um bagulho pra tu achar Metroid próximo, assim, que o negócio do jogo é tu eliminar um monte de Metroid dentro de uma área e passar pra outra. Vai ter o Fusion Mode, que vai aumentar a dificuldade e vai ter a Samus com a roupa do Metroid Fusion, que é a Fusion Switch. Tipo, esse tipo de coisa que a dificuldade é maior que deixa puto, assim. Tipo, não vai ter um modo hard no jogo se eu não tiver essa estátua, é isso mesmo, cara? Isso. Porra, tipo, isso é uma bosta, cara. Isso que deixa puto. O resto... Tipo, a galeria de arte também. É um negócio que... Caralho, não, caralho. Cala a boca, porra. Deixa Não, eu falei, tipo, a galeria de arte é um bagulho que vai ter no outro, outro amiibo, né? Tipo, não é uma coisa que é tão simples assim, ah, tu joga o jogo, tu libera. Daí, pô, por que que tu vai ter isso trancado num amiibo? Porque não é, tipo, sei lá, uma roupa diferente pra Samus, não é um mais diferente, outra coisa. Não, eles colocam, a galeria de arte, um bagulho tão básico assim, eles vão trancar por trás de um DLC físico. Eu acho uma bosta. Mas é uma parada meio venda casada, né? Pra falar a verdade, porque, pô, eu entendo o ponto de vocês, de tipo assim, ah, tinha que ser e tal, mas, sei lá, cara, é meio caído também, cara, é meio... Não, peraí, o que que tu entende do ponto que eu não entendi exatamente? Não, porque, tipo, vamos supor, que nem você falou, tem uma parada de, uma pá de atributo legal, tipo, essa questão da Samus com a roupa do Metroid Fusion. Porra, caralho, que maneiro, não sei o que, ver essa roupa no 3DS. Mas pega, por exemplo, o Metroid Prime, pra tu conter o acesso à roupa do Fusion, tu teria que conectar o GBA no GameCube, né? Daí tu ia liberar a roupa do Fusion no Metroid Prime. É que é porque é foda, né? Entrar naquele ponto de é cosmético, é bobeira, mas... Cara, então, aí que tá, vocês não pegaram o ponto principal desse, acho que dessa questão desse jogo do Metroid. Que pelo que a gente tá vendo aqui pelos itens, cara, parece realmente que isso foi uma falta de planejamento de conteúdo extra, cara. Que parece que é muito desse... Caralho, a gente tem que colocar uma coisa no amiibo. E aí, vamos colocar o quê? Porque, tipo, se você pegar pra ver, são itens que não alteram realmente muito da funcionalidade do jogo, cara. Galeria de arte, assim, é bacana, é legal, mas, cara, não influencia na sua jogatinha, né, nem de modo positivo nem negativo. A questão da dificuldade, pelo que eu conheço, o pouco que eu conheço de Metroid, também não interfere tanto. O Metroid, aparentemente, é aquele jogo, é aquele jogo que ele tem dificuldade gradativa, né, cara? Vai aumentando sozinho. Só se a Nintendo for muito filha da puta e fizer um jogo mega fácil, né, pra depois você ter que ir atrás do amigo e comprar uma dificuldade que seja realmente desafiadora. Aí é filha da putinha. Porra, o único jogo da Nintendo que eu acho que vale a pena botar hard é o Kirby, porque o Kirby, puta que pariu, é fácil assim, chega a ser nojento, mas... Ah, cara, o Kirby é muito caro de jogo de criança. Sim. Porque a pergunta, quando eu tô jogando Kirby, eu fico assim, caralho, porque eu ainda tô jogando essa porra, cara, eu tô velho, não sei o quê. Você já tava falando, puxa tua notícia. Caralho, meu, notícia pra caralho aqui, de certo modo, aqui, que jogaram aqui no meu colo, né? Cara, teve, eu acho que foi, se eu não me engano, nessa segunda-feira ou terça, não vou lembrar agora. Lá no Japão teve uma convenção, acredite se quiser, cara, do jogo Senran Kagura, cara. Teve uma live, chamaram o criador da série, o Kenichiro Taka. Acredite se quiser, né? Sim, acredite se quiser, cara, pra simplesmente falar de todas as novidades sobre a série. E, porra, como a gente já havia destacado aqui, né, até uma piada do nosso podcast, principalmente que eu, desgraça, a gente joga a franquia e tal. E, cara, realmente o Senran Kagura, ele ganhou um destaque muito grande, tanto lá no Japão quanto aqui no Ocidente, cara. Realmente é um negócio bizarro. E fizeram uma live pra anunciar várias coisas. Primeiramente é anunciar os progressos do jogo no Switch, né, cara? Mostrando lá a mecânica do jogo em relação à interação com as personagens, que tem lá o modozinho do jogo, que você interage com elas, lá, toca no peito, segura na mão, aquelas otakice todas que japonês gosta, né, essas safadezas todas. Realmente mostrando a funcionalidade do Switch, cara, é um negócio muito, muito sem vergonha, cara. Aquela parte que o camarada tá fazendo massagem no personagem, tipo, é muito coisa de otaku punheta mesmo, cara. Também anunciaram o remake dos jogos do DS, né, cara, do DS 3DS, que foram os jogos que iniciaram a franquia, agora pro PlayStation 4, tipo, vai ter uma versão HD que vai incluir personagens que foram só lançados nos jogos do PlayStation, ou seja, a galera do PlayStation vai ter uma exclusividade a mais do que a galera que jogou o jogo do Nintendo. Fizeram o anúncio de um jogo para 2008 pro PlayStation 4, ou seja, mais um jogo da franquia, seria o sétimo jogo na cronologia, e para finalizar, anunciaram mais um jogo de celular, já existe um jogo de celular lá no Japão. Vão lançar mais um novo, dessa vez agora é dedicado tanto para Android como para iOS, e também uma nova temporada do anime, cara. Veja só você, ou seja, 2018 aí pra Senran Kagura tá porrada, cara. Realmente a franquia trouxe muita coisa nova pros videogames, principalmente essa inclusão do Nintendo Switch, assim como adicionar coisas que ficaram lá pra trás pro PlayStation, cara. Aparentemente eles estão tentando deixar tanto a Nintendo quanto o PlayStation igualados, assim, em questão de conteúdo das franquias, né? Sendo claro, cada um ainda com seu diferencial. Pô, achei bacana, legal, sou fã da série, vou comprar, é isso aí. Pô, agora fica a pergunta, Ken, quando é que tu vai encomendar o Switch pra jogar essa versão especial? Nunca, cara, não tem dinheiro nem pro PlayStation 4, vou ter pra Switch, pô, jamais. É isso? Eu acho que você deve ter muito o que comentar, não, é isso aí mesmo. É, por aí mesmo, não tem muito comentário. Nossa. Show de bola, mas joguinho, cara. Vou comprar algum dia, mano. Tudo bem. Vai comprar lá na pré-venda. O desgraça é muito sacana, né, cara? O cara já tava doido pra me cara, eu não comprei nem o Peach Beach Splash. Eu não, tipo, não, esses aí eu também não vou fazer questão. Vou esperar a promoção, cara. Ah, sei, sei. Tu tava doido procurando a parada lá que veio lá com o mousepad de peito e jogando esquilo lá, cara. Cara, esse não, jogo é sensacional. Eu posso falar, cara, que eu posso comprar, mas eu não vou comprar, cara. Eu não jogo meu dinheiro no lixo tão fácil, cara. Que isso, rapaz, que isso, o jogo vale, cara, a pena. Cara, é muito caro, velho, é muito caro, cara. Não, não, eu também não vou comprar por agora, não, vou esperar o jogo lançar, cara, porque tá absurdo, cara. Mas é como eu falei aqui já no próprio locador TV, cara, você vê que realmente, apesar da franquia ser uma franquia de fanservice, pô, aparentemente ela tem um público que foi pego pela franquia, né, cara, tá fazendo sucesso, tipo, tá tendo um embasamento bacana, até pro Ocidente também, né, cara. Então, realmente, gostei da notícia aí, como o Brock Bell fala, irrelevante, mas tá aí. É, então vamos pular logo pra minha notícia, e a última é sobre um vídeo que não é suposto, realmente rolou o vídeo, que um dos artistas lá, que trabalha na questão aí desse novo do Crash, do Crash Remaster, postou, e nesse vídeo, essa galera tarada que percebe qualquer detalhe, viu que numa parte lá que apareceu o Mario Kart, que os botões da parte de baixo eram os botões de PlayStation, eram os botões X e bolinha, mas naquele formato de Xbox, é A e B, né, cara, X e bolinha, o A e B no formato lá do Xbox, e eu não tô conseguindo ver o vídeo, porque o vídeo parece que tiraram do ar, mas rolou o vídeo antes, tem fotinho disso, você procurar na internet, tipo assim, já tava rolando esse rumor, já tem um bom tempo, já tinham rolado outras coisas, né, apareceu numa loja, não sei aonde, no Reino Unido, alguma coisa assim, que o Crash tava listado também pra sair pra Xbox. Eu acho que o principal disso, cara, não é a trilogia clássica só sair pra Xbox ou alguma coisa assim, ou não, mas eu acho maneiro que tem uma galera que tem o Xbox, ou uma galera que tem talvez o PC, que é bem provável que saia pra PC também, e poder, cara, jogar os três, porque, pô, os três jogos são bons pra cacete, apesar de, como a gente tá comentando aqui, tá rolando até um challenge da locadora, né, do zerar o Crash Bandicoot 1 do PS1 mesmo, mas os três jogos são bons, apesar de todas essas coisas, e, pô, ficar só preso no PlayStation é meio chato, né, cara, só na Sony. Então, eu achei bacana, sei que a notícia é rapidinho, mas vale a pena comentar, são bons jogos, Crash é bom, acho que dá um revival também nessa questão que até o Desgraça comentou uma vez, dos jogos de plataforma, né, é tipo aquele Lex merda lá do BVS, né, os jogos de plataforma estão voltando, né, cara, estão voltando com... Cara, não com força total, mas é... que referência merda, porque eu vi BVS, eu vi uma parte de BVS essa semana. Nossa. E continuo desgostando, cara, muito ruim, cara, acabou com a minha tarde. E acho que é isso, entendeu? Eu acredito que vai sair pros outros videogames sim, mas foda-se agora a questão do Crash. Essa notícia agora que saiu aqui no ponto é muito melhor do que isso. Aqui, Guile vai virar garoto propaganda de chave de cabelo. Caralho, cara, isso é? Parece fake news. Tá aí, cara. Do Street Fighter vai virar garoto propaganda do gel de cabelo no Japão. Não, cara, já virou, cara. Já virou? Já virou, cara. Já tá saindo. Porra. Aí, cara. Você, inclusive, acha foto de um suposto ensaio do Guile aí pra propaganda de jogo de cabelo, cara. É sensacional. Cara. Caralho, teve ensaio, cara. Teve? Isso parou na minha time. Melhor de tudo, essa notícia do Tecmundo lá, os colegas do Tecmundo, recomendo ver os vídeos e tal, com o Guilherme Dias. Se você puxar a notícia mais pra baixo, aí tem assim, roupas alternativas, já aparece Street Fighter 5. E aí você vê que a gente é uns caras aqui que queima, a gente vai ter pra caralho. Mas olha como é que tá o cabelo na Chun-Li, entrando dentro do corpo dela. Aí é foda ele ajudar, né, cara? Aí é pau, cara. Mas, ó, bem foda isso aí, hein, cara. O Guile tirando onda, hein, cara. Sim, cara, é assim, realmente. Tem mais, cara. Isso aí é porque eles pegaram uma foto, cara. Tem muito mais de um grande BVS aí, cara. Caralho, o pior é que essa parada assim é tão Street Fighter. Olha como é que tá a mão no Guile, né? Na imagem principal, a mão direita dele, como é que tá? Tipo assim, o cara tá meio que não tem. Não tem articulação, né? O braço dele tá todo. Caralho, mano, como é que ele do 5 é feio, cara. Puta que. É muito esquisito, né, cara? Cara, ele parece uma águia, cara. Ele é muito americano, cara. Ele é muito americano e parece o Trump, né? Cara, General Willy, cara. Poucos pegarão essa. Só a galera da antiga. Acho que é isso, né? Acho que acabou, tá bom de notícias. Essa do Guilherme foi, fechou com chave de ouro. Cara, se eu soubesse desde o começo, o programa ia ser só isso, cara. O Guilherme e o Gel de Cabelo. Pô, vou até botar na capa, peraí. de Ninja do Quebrado. Não, pode pegar, cara. Você já tu, pode botar só isso na capa. Não, ele coloca só minutos. Isso na capa, né, do, no gel do cabelo, tu coloca tipo o logo do locador, assim. É isso aí. Acabou, ia ficar massa, hein? Ó, as ideias. Ideias a mil. Era isso mesmo que o Diminuto não falava, cara? Agora eu não sei. Não. Acho que é, caralho. É, eu acho que é. Porra, logo eu que tenho a memória mais fodida, né? E lembrei dessa porra. Mas foda-se! Acabou o Locadora News. Obrigado por vocês terem ouvido a gente esses meia horinha aí. E até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Acessemo o Locadora TV. Blogspot.com para mês. Paradas Locas tem o Fericonusco como os contentos do pessoal e nosso e-mail que e Locadora TV@gmail.com. Arigato kanbadariya lombados.